Paulo Salvador, bom dia, gol 923, está atento à informação que eu... Autorização, Guarulhos. 123, Guarulhos 360. Autorizado. Via Pensulou no meio, decola a pista no zero com a direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 120 décima 8, aciona 5157. O trip 5437, mantenha-se ainda no ponto de espera, tem a aeronave que vai decolar da 17 e vai cruzar o campo, ok? Aguarde inscrições para ingresso e decolagem. Transponda 5157, voo 1923. 59 no solo ao 37. Libera a direita, chame o solo 219. 219, é bom dia. O voo 923 está correto, reporta o push. Reportará, 1923. Salve Salvador, bom dia, 3859, Lisboa. Bom dia, taxi Alfa Juliette, portão 09, tô 3859. 09 Alfa Juliette, 3859. Passarei do 2223, valeu, puxa, vai funcionar, reportáxi. 59, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, 3859. Queen de novembro, decolado ao 38. O senhor tem condições de curvar à esquerda agora de imediato, mantendo condições visuais e após executá-la, tá? Já está mais efetuado. Afirmativo, agradeço. Mantenha a minha escuta, cruze o campo e aguarde transferência. O Queen de novembro. 259, ingresso no pátio. Negativo, mantém posição aguarde, tem aeronave voltando no posto no setor do seu ponto. Paulo, o gol 923 voltando? 23. É, confirmando só, sai da Leda, após Leda, Bride ou BDR? Bride. Confirmando da El, saída da El, após a posição Leda e após posição Bride. Gente, Bride, grato. Controle Eco Índia Novembro, decolado, perfil da Lotar. Tá bom, tá, Eco Índia Novembro, contato radar, subindo o nível 090, saiu da Lotar. Bebê. Salvador, bom dia, azul 4299, centro da Juliette, autorização Campinas, nível 360. Campinas, 360, via Pesulu no meio. Decola, pista no zero, curva direita, será da LA da Bridge, controle 120 décima 8, assina 5165. 8 décima 6. 86, estabilizado, 63. Israel Leda Bridge, transponda 5165, controle 128-120-8, azul 4299. Correto, aponta push, o 4299. Azul 4299. Solo, Salvador, passarei do 2223, acionado com 40 a bordo, 3 horas e 50, Berna, Salvador. O passarei do 2223, taxi a parte 1, segue um Boeing, tá no push, através do 4, via Indy Alpha, ponte para 2862, que ligou no 0 no 7. Eu via a parte na retaguarda do Boeing, até o ponto para 0, passarei do 2. avião que tá. Quero Airbus, só 2, 2, 2, 3. Decolado aos 4 anos, chame o controle, 120, decimal 8. 208, obrigado, senhor Tenho, bom dia. Salente. Fala, passageiro 389, pode fazer um táxi? Bom dia, 389, pode passar a livrar da Juliette, o taxi já tá faltando 09. Obrigado. Contato radar, cidade nível 380, César Bael. 3663, seu solo aos 43, libere à direita, chame o solo 1219, bom dia. 3219, cadê a pouco, bom dia. Uno, com a bordo 92, autonomia de 430, alterna Guarulhos. 92 a bordo, autonomia 62, Uno, ataque mundial, ponte para todos, 862, que negar no 017. Alfa Juliette 053663, obrigado. Autoriza direto. Da presente direto de Sino, Serra, Serra, Quebec, Papá, é aqui em Novembro. Informe para o seu ideal, é aqui em Novembro. Zero, zero, pula nó. Prestiga Lula, Juliette, Serra. Juliette Serra, Sony 0123, mantenha-se condições visuais, 1500 pés, QNH 1017, reporte-se no Través de Paripe. Estimado para pouso. 1240. Confirme? 1240. Sim. Autorizado direto, estamos fazendo a prova para o destino, é a 39. 2223, depois o A318 da Oceané alinhar e manter a 10. Entra após início do avião, que é o passarelo, vai alinhar e manter o 2223. Grupo 5437, chame Recife, 1251, ATEM 7, com o direito, gordo axé, controle 120.8, aciona 0171 no número 10, o índice ao verão. Xené 6211, decolado aos 49, controle agora 1208, boa viagem. Bom dia, com 1208, do Gato Miguel, bom dia. Chama 21, bom dia, contato Rabat, suba 360, saída da El. 360 da El, obrigado. Salvador, bom dia, o Gol 1605, tendo a informação, autorização tráfico da Leão. Galeão 360, via Pesulono 0, decola pista 10, curva direita, saída da El, Leda, bridge, controle 120.8, acena 5177. Autorizado Galeão nível 360, El Pesulu 10, decola da pista 10, da El Leda. 1208 é o transponder, 5177. 1208 controle, 5177 é o transponder. Eu vou 1605. Correto, após Leda vou abrir, receptar o via, reporte o feedback chamado 1605. Após Leda abrir, eu vou 1605. Bom dia, Oceaner 6312. Oceaner 6312, Recife 350, via Perueste 58. Decola pista 10, curva direita. Fugindo curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju. Controle 120.8, aciona 5176. Cruzado Recife 350, Perueste 58. Decola da pista 10, curva direita, PUCA Caju. 1208. 351 no 7000 transponder. Correto, porta push 312. Controle push 312. Controle Salvador, bom dia, o passaredo 2223 decolado na sua escuta. Passaredo 2223, bom dia, contato radar, subiu 260, sai da árvore. 260, sai da árvore, passaredo 2223. Esse nome é 311, desce inicialmente ao nível de voo 100. Autorizado, espera o sinal. Autorizado, puxa o estacionamento, azul 439 tal. Controle Salvador, bom dia, tá 3486, a gente tem informação, Pilo. Tá 3486, desse para o nível de voo 060, chegada Mari. 060 na Mari, 3486. Brasília 380, autorizado. E peso 1 no 7, decola pisco no 0 para a direita, saída Arbor Elephant. Controle 120.8, assina 5401. 3223, após Arbor, está autorizado, vitória da conquista. Após Arbor, conquista, passarei do 2223. Controle 5401 ao transponder. Bom dia, good morning, American 980, request pushback and start at gate 11, and stand by IFR clearance to receive that. American 980, pushback setup, report to COP, okay? Okay, understand, good push, clear to start, and we're ready to copy on clearance, American 980. You read now, Scott? Yeah, I can copy now. Satellite 390 to Recife via upper risk 58. After cough, Neon 0, left turn, book department and Caju transition. Departure control 120.8, Scott 5160. And 390, cleared to Recife via upper whiskey 58, Puka. Before the turn of 3 miles. Romeo uniform transition 120.8 and 5160 for American 980. Push, that is. Just turn right to push. Listen, right turn to push for American 980. Okay, clear. Report right to taxi, American 980. We'll report right to taxi, American 980. Salvador, gol 923, na posição 62, para puxo e pressionamento. Aguarda, para o puxo, gol 923. Solo Salvador, azul 4299, para o táxi, alterna Ribeirão Preto, autonomia 5 horas, POB 92. Autorizado táxi, empate 1 no Indy Alpha, ponte imperador, 1862, aqui legal no 097, azul 4299. Autorizado táxi, empate 1 no Indy Alpha, ponte 0 torno 8, decimal 6, azul 4299, ajustado no 097. 1923, após engrenagem azul, táxi retaguarda, autorizado, pushback, acionamento, porta táxi. Gente, após a passagem do azul, está autorizado, gol 923. Isso para 4.500 pés, que é negar 017, o Zulu ao frente. passando o Interlado, Zulu, Juliette Sierra. Zulu, Juliette Sierra, reporte rotatória. Reportará. Controle, tá 3486, poderia voar dona da presença? Você me chamou o controle? É. Salvador, Azul 4299, pontos para 10, pronto. Ok, o Azul 4299, autorizado a decolagem da 10. É, informo homens trabalhando aí na área gramada, não vai interferir na sua decolagem. O vento é 1,50 graus, meia dúzia, nós, 4299. Ciente, visual e livre, alinhado e decolar, pista 10, Azul 4299. 2009, 34. Rio, no norte decimal 6, Azul, Juliette Sierra. Bom dia, vai transferir 18-6. Atingiu 060, 3486. Tem 3486, desce para 4000 pés, QNH 0015, redução para 1909. 4015, 799, 3486. Oceaname 3-1, desce para 2000 pés, QNH 1017. Autorizado, sinal de estabilizado. 2107 autorizado, reportamento estabilizado, Oceaner 631 ou não? Eco de novembro, Sami Recife, 12685, ATM 12545. Na 3486, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 005, seu limite é magnética 090 de Simbra. Provando a esquerda, 005 de proa, limite a 90 de Simbra, 3486. Zulu, Juliette Serra. Gente, ele responde o 36, Zulu, Juliette Serra. Gente, o Zulu, Juliette Serra vai tocar o hangar após o pouso? Após o pouso, pode ser. Gente. Sua América está autorizado com 1905. 360 na saída da Elda, presente voando Leta. Sou em Salvador, bom dia, bom. 9, 2, 3, pronto, pode esperar 1-0. Foram 9, 2, 3, autorizada a decolagem da 1-0. Vento 1-3-0 graus, 8-9. Gente, autorizado, alinhar e decolar, vou 9-2-3. Okay. canal 369, para o texto de operação para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o 190. 190, Oceaneer 6319. Correção, esquerda 195, Oceaneer 6319. 195, Oceaneer 6319. Guardião 02, prossiga. Mantenha o Zulu Alfa Índia. Guardião 02, informe fora do solo, controle noroeste. Não há tráfego na final da 10 e nem na final da 17. Informe fora do solo. Zulu Juliette Serra, seu solo ao 03. Livre no pátio 5, bom dia. Índia November Alpha, alinhar e manter a 17. 3486, manter a pro ainda, senhor? Três, 486 para interceptar o curso do localizador, curva direita pro 055. Desça para 2000 pés, esquina Gama 067. 0532, meu pé, 0187, QNH 0348. Fone fora do solo, venta 150 graus, 8 watts. 0038, comando para o solo, guardião 08. Voo 9-2-3, decolada 04, controle 1-2-0, decimal 8. 208, fora. Fora do solo, guardião 08. Ok, guardião 02. Guardião 02. Decolada 04, controle 1208. 04208, 02. 90, saída da El. Da El, 3-0-1-9-2-3. Ok, American 980, good morning, line up and maintain, runway 10-980. Good morning, okay, cleared line up and maintain, American at 980. Space, QNH 1017. Você visual 1017, o guardião 02. Guardião 02, informe destino. Vai ficar próximo a externo ao Sra. Simbra, vai ficar 110. 08 knots, American 982. Okay, clear for takeoff, American 982.